51, decolada 46, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. 208, obrigado, Galvão, bom dia. 3 Salvador, Oxenay 6251, bom dia. Oxenay 6251, bom dia. Contato radar na decolagem. Subiu para nível de voo 360. Após 2000 pés, vai direto Leda. Após Leda, Motiva. Vai uma Leda, logo após a Motiva, 6251. Controle, eu acho que não é 6251, você ainda por gentileza não poderia coordenar para de moto para pra gente? Guarde, Chanel 6251. Estou na guarda, obrigado. Dan 3399, chame Recife, 12510, alterna 128, decimal 8. Recife 251-1288, Dan 3399, bom dia. RM 251 no controle. Prossiga, Centro Recife solicita que o senhor mantenha o perfil da saída. Ultimamente sentido uma restrição de 30 milhas para entregar os tráfegos que seguem da região nordeste para o centro Brasília para Guarulhos. E logo à frente do senhor tem um tráfego da TAM, acredito que 30 milhas à frente. Deve ser por isso que eu não estava voando direto Mótima. Tudo bem, senhora, eu compreendo. Obrigado, 6251. Muito obrigado. Meia 251, por solicitação do Centro Recife, suba até nível de voo 340. 3 4 3 2 8 9 6 2 5 1. 6251, chame Centro Recife, 12590, alterna 128, decimal 8. 2510288, Salvador, bom dia, voo 9996. 9996, bom dia. Aciona identificação. Desça para 2500 pés na produção Vitor 367. O ajuste em Salvador 1013. Desça 2500 na produção 367. 1013, ajuste, voo 9996. 9196, está autorizada a sinal do RNAV, reporta para Santo Serra Vitor 366. Autorizada RNAV, pode passar na 366, gol 9916. Xaré 6225, aciona a identificação. Foi na Pro Serra Vitor 367, reporta no ideal de descida. Serra Vitor 367, reporta no ideal 6225. Xaré 6225, informa que você está sob contato radar 43 milhas sudoeste do VR de Aracaju. Só 366, gol 9916, final da 10. Gol 9916, completa sinal, chama 12-9895. 9916, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gol 9916, final da 10. 9916, bom dia, autorizado pouso, pistão 10, vento variável com 2 nós. De pouso 10, Gol 9916. Channel 6225, desça para 2510, ajuste no 013, está autorizado para seguir na próxima Vitor 367 para final em nave pistão no 0 de Salvador. Antena 6225, autorizado procedimento da RNAV pista 10, reporte passando Serra Vita 366. Autorizado a RNAV da pista 10, reportará no Serra Vita 366, chegar em 225. Muito bom dia, estou no 98, corrigindo 961, próximo ao ponte, espera dar um zero ainda, ponte. Rua 961, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Rua 961. Gol 9961, decolada de 28, chame o controle, 120.8, bom voo. Controle 208, boa, até a volta, gol 9961. Salvador, muito bom dia, gol 9961, cruzando 1400 pés na Elveda Irume. Gol Luna 961, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés autorizados direto Leda. Contato radar, sobe ao 360, após 2.000 direto Leda, no 1961. Na Vitor 366, chanel 6225. Chanel 6225, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1895, 6225. Salvador, 6225, bom dia. Oxana 6225, bom dia. Autorizado pouso puxando zero, vento variável com dois nós. Gente, 6225, livre pouso no zero. na 6225, solos 34, direita, 121, décima 1, bom dia. 1211, bom dia. Gol 1961, Estame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. Estame Centro Recife, 125 1, alterne 128 8, gol 1961. Salvador, Oceana 6075, quando esperão no zero, está posta a decolagem, bom dia. Oceana 6075, bom dia, autorizado a Aliar e decolar pista no zero, vento variável com 2 nós. Aliar, decolar, pista no zero, Oceana 6075. Na 6075, decoladas 40, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. 308, controle, chame 6075, obrigado, senhora. Controle Salvador, Oceané 6075, cruzando 1400 pés, perfil da Elma. Oceané 6075, bom dia, contato radar. Suba para o nível 360, após 2000 países autorizados, direto Leda. Após 2000 Leda, Oceané 6075, obrigado.